Falado aos 40, chama agora controle em 119.35, então bom voo, boa noite. Obrigado. Via até 2000 autorizado o procedimento VRDME para bicho 28, centralizando 52. Até 2000 via autorizado o procedimento VR283152. Controle Altan 3662, boa noite. Boa noite, contato radar, vigilância. Altan 3662. Sem a proa. Até 3000, Altan 3662, após o perfil da subida. Sim. Na 6310, suba e mantenha restrito pelo centro, Recife ao nível 310. 310, 6310, toma um certo para manter como disse final. Autorizado. Sim, senhor, existe então 310 como final? Afirmativo, senhor, se aceita, se for autorizado. Aguarde para confirmar com o centro. Puxa na 6310. Ah, sua escuta. Jet 6727, autorizado a decolagem da pista 28, vento 190 graus, 04 nós, ajuste 1094. 1094, livre decolagem 286727, iniciando. 0, tá no 3662. 310, respeito, Ciante. 55, boa. Voo no 604. 186, no 604, mais. Boa. Chanel 6310, chame Recife na frequência 12685. 2615, ô Chanel 6310, obrigado, boa noite. Boa noite, 2685, ok? 85, final corrido. E no momento não, o... não chove no momento, vou no 604. Yes. No 604, forma condições na final da 28. Ah, está chovendo aqui, a gente está com 16 caudas, 7 de esquerda. 7 graus, informação, número 604. Web 6727, decolado 243, mantenha pro, chame controle em 119.35. Então, bom voo, boa noite. Mantém pro, 1935, boa noite, mensagem 27. E o Whisky Branco do Lula alinhado na 031. Mantenha a posição, o Whisky Brasil. Contato radar vigilância, sub mantém 34, objeto 6727. 3406, 727. Mantém a proa até 3000? Estimativo, até 3000. Bruno 604, check trem, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus com 04 nós. O ajuste 1094, fique atento, pista molhada. Ok, livre pouso, 1014 é o ajuste, autorizado por 604. Vitor Bravo Mike, ponto de espera da 17, pronto. 7, mantém o ponto de espera, o Vitor Bravo Mike. Será o ponto de espera 17, Vitor Bravo Mike. Salvador, boa noite, a Webjet 6748, cruza 210 para 150. Boa noite, dessa vez chegada CARI até o 050, ajuste 10, 14, aguarde VAR, DME, pista 28, Webjet 6748. Boa noite, CARI, descendo para 050, VAR, DME, 28, 6748. 52, Webjet 6748, chuva leve agora na aeródromo, teto estimado de 1700, visibilidade 4000. Informações para o controle Salvador. 7 4 8 0. Antes de ingressar no taxiway alfa, fui chamar o solo no 21 decimal 9. Só confirmando, foi recebido vento de cauda na final da 28? Permaneceu, então só que tem 7 mil, ao invés de 4 mil, 7 mil de visibilidade e com chuva leve. E o vento no momento está dando, está variando um pouco de 1 a 5 0 graus. 150 graus com 8 nós. Uma informação, livrou, aguarda antes da alfa e chame 1219? Afirmo. Obrigado. Controle o Otan 3152? Possível. Vai haver mudança de pista? Confirme. Até o momento não, estamos aguardando ainda a captura, pois a variação foi agora aqui. A tendência é ficar variando, agora por exemplo está dando 1,60 graus com 8 nós. Estamos aguardando estabilizar o vento para poder a torre da mudança de pista, caso haja seja necessário ao controle. Ok, gente, está 3 anos sem controle. Salvador, boa noite, eu estou 3858, no ponto de esperada 28, pronto. O TAN 3858, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. O Zulu decolou os 48, chama agora o controle em 119 decimal 35. Bom voo, boa noite. 119 35, esse bravo Zulu. Vitor Bravo Mike, está autorizado a linha e manter, pichão no 7. Autorizado a linha e manter, 1-7, Vitor Bravo Mike. Controle de Salvador, Papatango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, suba a mantém nível 085 na rádio LDL de saída, mantendo regras voo visuais. Whisky Bravo Zulu. Sim, a gente vai afastar na 351 na Whisky Bravo Zulu. Tem condições de ingressar na pista 28 alinhar e decolar de imediato? Afirmativo, 3858, vai ingressar e decolar de imediato. 3858 está autorizado, alinhar e decolar na pista 28, vento 1,50 graus com 0,8 nós no momento, o ajuste é 1,0 no 4. Alinhar e decolar, 3858. O Vitor Bravo Mike, então o suficiente vai regressar no pátio para autorizar o táxi e o quarto livre no pista. Autorizado, passando lá, matar 3152. 3152, completa final do procedimento RDME, pista 28, chama agora a torre 118, acima ao 6200. 18, objeto 9748, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 0.14. 3.000, a 0.14, 9748. 30 graus com 0.8 nós, o ajuste é no 0.14 e pista molhada. Ok, 7. Então, bravo, Mike, boa noite. 9748, torre forma teto 1.700 pés, visibilidade 7 km. Estamos em processo de mudança de pista, aguardando o pouso TAM 3152 e a decisão final da torre. A sua escuta, 9748. Por enquanto, prossegue para o final da pista 28, objeto 9748. Aí é 748. Salvador, boa noite, Papa Tango, Oscargo, Pitango. Do vento da 1.0 e reportará girar base. Ok, então reportará a perna do vento da 1.0, tá 3.152. Já 3.858 decolou ao 5.2, mantém a proa até 3.000, chama o controle em 1.99.35, bom voo, boa noite. 0.935, boa noite, 3.858. Segue o Tango. Confirma o código de transporte acionado, segue o Tango. Não recebo informação nem do seu modo alto, nem do seu modo charme. 5-1-2-6 no Transponder, Oscar Golf Tango. Golf Tango, informa a altitude, tá mantendo? Over. Tá mantendo uma centena ainda, não tá recebendo o Transponder, não? Negativo. Ok, vou reportar aqui, tô a 48 milhas agora, adial 023 para início de descida. Joga Golf Tango, desça para nível 040, ajusta o altímetro no 014 na proa do VR em Salvador. E para 040, 1014, o Oscar Golf Tango na proa do VR. O TAM 3858 decolou cruzando 035 para o 370 na proa de Arão agora. TAM 3858, contato radar na decolagem, suba para nível 370 na sede Arão, transição próxima. Arão Frost, subindo para 3.758. A torre informa a pista usa agora a pista 1.0. Vetoração para final do procedimento LS X-Ray São Glide da pista 1.0. Curva esquerda proa 3.00. Limitado pela radial 260 de Salvador. Esquerda 030, limitado pela 260 de Salvador, o F6748. Esquerda 300. Esquerda 300, já. Tio TAM 3152, autorizado girar base, reporte final da 1.0. Contará o final da 1.0, 3.152. Patango Osso, Golf Tango, acendo identificado. Golf Tango. Agora eu não recebo informação do modo em cima do chat. Faça cheque, stand-by, normal, ident. Golf Tango copiou o controle? Afirmativo, checou, não está copiando, não está recebendo a transponder, não? Negativo. Ok, já estou reportando aqui para manutenção, tá? Tá, ok. 41 milhas agora, na rádio 023. Cruzando 8800, Oscar Gostango. Certo, prossiga na proa do VOR, Papatango Golf Gostango, descida para 3.000 pés. 3.000 Gostango. Tirando base, TAM 3152. pista 3152, tem pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus com 08 nós, ajuste 10 no 4, pista molhada. Recente, tá 3152, informa os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. Ok, recente, tá 3152. Tango Whisky Bravo Zulu, poder confirmar a chamada para pouso? Se melhorou o Tango 352? Tá ótimo, obrigado. Tango Whisky Bravo Zulu, chamada para pouso? Chamada ao 0130, senhor. Copiado 0130, Whisky Bravo Zulu. Passando nível 140, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2085 Recife agora, 1254, 3858, boa noite. 2085 alterna 1245, boa noite, um bom voo. 2545, boa noite. Objeto 6748, desceu para 2.000 pés, reduz a velocidade 200 mais. Reduzindo para 200 mais. A 2.000 pés, web 67, 48. No solo 58, vai liberar a direita, vai chamar o solo 21 decimal 9, antes de ingressar na taxiway alfa, boa noite. Matião 219, boa noite, 3152. Objeto 6748, vai manter a pro por mais meia dúzia de milhas, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. 6748, gente. 3152, autorizado táxi Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, gate 07, o TAN 3152. Objeto 6748, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportaremos estabilizado, 6748, WebJet. operador, tá 3152? Possível pra... Só... Tá 3152, poderia ver nosso plano pra Recife? Podia confirmar o BT, senhor? O plano pra Recife? Só confirmar então, né? Plano 352, a gente não tem por enquanto seu plano aqui. Aparece normalmente 30 minutos antes do, da UBT. Bom, ativo, a UBT 2105. Torre Salvador, boa noite, WebJet 6748, estabilizado o localizador. Boa noite, Web 6748. Informo o ajuste 10 no 4. E o vento 080 graus com 07 nós. Some-se escuta visual e baixada travado com 10. Baixada e travado. Entrou uma camadinha aqui, mas estamos já na pista já. Tomando os 900 pelo resto estão interditados ou são os 90? É só os primeiros 90 metros, 90 metros, pistão no zero estão fechados. Só confirme, está visual no momento? Positivo, totalmente visual. Centro Web 6748, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento 090 graus com 08 nós, ajuste 10 no 4, pista molhada e os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. Livre pouso, pista molhada, os primeiros 90 metros estão fechados da pista. Web 3152 é o solo? Prossiga. Ok, checamos com o centro e o centro Recife também não tem o seu plano, ok? Eu solicito que o senhor entre em contato com a companhia para verificar junto a mesma, se for apresentado, se de repente houve alguma alteração de horário, alguma coisa desse tipo para 3152. Informativo. Ainda não está visual não, senhor. Estou passando uma chuvinha aqui, mas pelo radar já eu entro visual aqui, ok? É. Vai atingindo 030, Gustavo. Deixa para 2 no pé e estamos nessa altímetro no 014. Pista em uso agora em Salvador, no, a pista 10, procedimento LDS, X-Ray 104. Gente, para 2014, Oscar Gustavo. Juliette, 6748. Direita, parte na sua escuta, até Juliette, repórter. Você tem o 052 na escuta do solo para a cópia? Ativo, prossigo 3152. 3152 está autorizado para Recife, nível é o 330, aerovia Upper Whisky 58. fase de decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5167 e o controle 119.35, corteja. 2 Recife, 330, Alper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, 5167, transponder, 1935, controle, está 3152. Correto, 3152, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chamará, está 3152. Tango Whisky Bravo Zulu, livrando a terminal, mantém condições visuais, tuba nível 085. Chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Centro Recife no 2.85, alterna 125. Alterna 125.45. 45. Chamando o Oscar, o centro avisou, pode prosseguir para o 17, ó. Oscar Gustavo, desça para o 1500 pés, reposta visual com carteira da pista 17. Para 1500, reposta na visual com 7 Gustavo. Conforme a operação visual em Salvador. Ok, passei, acabei de passar pela chuva aqui. Gente. Tango, chama agora a torre 1-1-8-1-6-12, tem um bom posto. 8-6-12, boa noite, senhor. Muito obrigado. Ah. Apenas 90 metros de cabeceira deslocada, ok? Gente, grata. 3-1-5-2. 3-1-5-2, a partir de agora, para o posicionamento, chame a torre em 18-3, ok? Corrige 18-6-12. E Matinho, a partir de agora, 18-6-12 para o posicionamento, tá 3-1-5-2. Paulo Salvador, boa noite, gol no 604. Gol no 604, boa noite, Fortaleza, 370, confirme. Ativo, 370, Fortaleza, confirma o take-off data. A formação atualizada é Bravo, ok? Tá recebendo ativo? Tô, tem as duas pistas em uso, qual decola, por favor? Vamos checar o ATIS, a pista em uso atualmente é a 10, ok? Vamos atualizar o ATIS aqui, ok? Grato pela informação. Obrigado. Vai interceptar a final do ano 7, Oscar Gostan. Tem pouso livre na pista 17, o vento de 90 graus, 8 nós, Oscar Golf Tango. Tango. Controle Salvador, boa noite, 3305 da TAM, informação Bravo. Assino identificação, desça para nível 050 na chegada Mari, ajuste altímetro 10-14. 050, 10-14, chegada Mari, solicita se possível pro ITAP da presente. Autorizado direto ITAP, TAM 3305. ITAP 3305. 1604, solo para Copa. Motivo possível, por favor. Voo 604, está autorizado para Fortaleza, nível 370, aerovia Opus 1-1.